Zona LS, seu campo visto, Oceania 63, 13. Oceania 63, 13, completa aproximação, chama torre 1, 1862, bom pouso. Completa, 186, obrigado, 13. 398, desce para 2000 pés, que é legal no 020. Para 2020, eu tenho 398. Sul 4235, reduz a velocidade para 2209. Reduziram para 2209, caso 425. Salvador, bom dia, boa noite, o total 9907 com a informação Yankee. Total 9907, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada bom. Aciona a identidade, desce ao 050, na bom, total. 3987, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. Cruzeiro Manauá, aqui é o TAM 3698. Gol no 604, contato radar sobre montanha 370, saída Momo. 370 Momo, gol no 604. Confirmo que chama controle. Gol 1076, passa adiante. Gol 1076, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. Desculpa, 060, chegada Mari, 1076. Até 3398. Azul 4235, desce para 2000 pés, Senegal no 020, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2020 vai reportar estabilizado, 4235. Então 3398, completa aproximação, chama a torre 1, 186, bom pouso. 186, boa noite, obrigado. Solo Salvador, TAM 3858 para pushback acionamento, estamos no 3. TAM 3858, chame na frequência 1186, ok? 286. 604, chama Centro Recife, 12685. Uno 604. Diga. Uno 604, chama Centro Recife, 12685, bom voo. 2005, obrigado, tchau, boa noite. Golo 076, reduza para 2209. 2209, reduzindo, 076. Total 9907, TSP 2000 pés, que é legal no 020, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, com 0097, reportará estabilizado total. Podemos encurtar, temos referências para Varduna. Controle total, se puder encurtar, tem referências para Varduna. Ah, sim, total 9907, autorizado para Varduna. Ok, Varduna. Autorizado. Receptor localizador, azul 4235. Azul 4235, completa aproximação, chama Torre Salvador 1186, bom pouso. 18.6, muito obrigado. No 076, desce para 2000 pés, que é legal no 020. A 2000 no 020, vou no 076. estabilizando o localizador. Total 9907, completa aproximação, chama a torre 1186, bom pouso. 1186, total. Bruno 076, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ponto da estabilizada, Bruno 076. Bruno 076 estabilizou. Massivo, aguardando o São Cláudio. 7, Golno 076, completa aproximação, chama a torre 1186. Torre 186, Golno 076, grata, até já. Chame 1186, Vitor Charlie Bravo. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, passando a identificação, desce para 4010, Senegal no 020, chegada bom. 620 no ajuste, descendo para 4000. Controle Salvador, São 3258, decolado, você escuta. São 3258, contato radar, sabe manter 370, saída Momo. Na bomba para o 370, radar 3258. Dois controles? Não, escuta. Então, pode passar para a frequência 234, por favor? Pode. Rio 5972, desce para 2000 pés. Para 2000. 6747 decolado, cruzando 1500 pés. Objeto 6747, contato radar sobre montanha 360, após 2000 pés, voa lida. Após 2000, voa lida. Eu posso ficar aí.